Na manhã desta segunda-feira, por volta de 10 horas e 30 minutos, policiais militares foram acionados para um deslocamento até a rua Ernesto Geiger, no bairro Três Lagoas, para o atendimento de uma solicitação de populares que informavam que um veículo estaria abandonado, escondido em meio a uma mata. No local foi encontrada abandonada uma Parati com placas da cidade de Santa Terezinha de Itaipu. Ao checarem junto ao sistema informatizado da Polícia Militar, os PMs descobriram que o veículo havia sido roubado na noite anterior. A queixa de furto datava de horas antes de sua localização. O veículo foi levado porque os criminosos abriram um compartimento embaixo do volante e fizeram uma ligação direta. Faltava o equipamento de som e outros acessórios no veículo. Agora ele permanece à disposição do proprietário na Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos. Como não há expediente administrativo até janeiro, só no ano que vem para o cidadão reaver o seu bem. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.